Fale com Deus um pouquinho agora. Fale com Deus, eu queria te pedir, você que tem uma doença. Entendo nesse momento como direção de Deus. Peça para o Senhor te curar. Não preciso eu chegar e impor minhas mãos sobre você. Até pode, mas não precisa. Pede para o Senhor te curar. Para Ele fazer um milagre na tua vida. Milagres Deus tem para todos. Quem tem doenças, seja nos ossos, no sangue, doenças de memória, até doenças de nervos, você que tem insônia, peça para o Senhor te libertar disso. Você que está começando os dias do novo ano e está pensando que essa doença vai te acompanhar o ano inteiro, diga não, não vai, porque há um Deus que me cura, o Senhor Jesus, Ele cura. Libera agora, Senhor, uma unção nesse lugar, uma unção para curar todos os doentes. Libera porções grandes de fé em cada coração. Porque o Senhor disse para uma irmã lá da Bíblia que tinha um irmão morto: se creres, verás a glória de Deus. A fé move a tua mão, Senhor. Gera fé. Fé para milagres. Fé para cura. Doenças das mulheres, nódulos nos seios, problema de útero que não pode engravidar, problema nas trompas, Senhor, cura nesta hora, cura, Senhor. Nós estamos te pedindo essas coisas, não estava nos nossos planos, mas o teu Espírito entrou neste momento e conduziu para tal. Aleluia. Doenças de medo, doenças de pânico, fica livre agora. E eu até vou dizer da doença de falta de fé, fica livre. Você que só acredita em médicos, põe a tua fé primeiro no Senhor. Não é proibido ir no médico, mas é pecado não ir a Deus. É pecado não ir a Deus. Peço um milagre por ti. E você verá hoje a mão do Senhor, amanhã, nos dias seguintes. Deus é o Deus de milagres. Deus fez e Deus faz. Para a glória do nome dEle. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus fez e Deus faz. Se por acaso alguém tinha doença, não pense que isso aqui foi uma oraçãozinha qualquer. Não porque tenha feito por mim, podia ser qualquer outro irmão. Debaixo de uma orientação do Espírito Santo, tem alguma coisa acontecendo aqui entre nós. E Deus cura de verdade, Deus faz. Não tenha medo das doenças. Se elas vêm, elas também podem e devem ir embora, pelo nome de Jesus. Eu até digo que a Igreja de Cristo ainda conhece muito pouco o poder do Senhor. Se nós conhecêssemos mais, experimentaríamos mais, porque estaríamos crendo mais. Deus faz. Se você orou com fé hoje à noite, e alguma doença que não dá para comprovar a cura agora, por exemplo, se alguém tem uma doença no sangue, não tem como comprovar a cura agora, faça um exame. Faça um exame, não tenha medo de exame. Se ele curou, está curado. E se alguém sentiu que foi curado, de maneira que possa comprovar se tinha um caroço, alguém era testemunho do caroço, um nódulo nos seios das mulheres, por exemplo, e isso sumiu, você, esse é o tipo de coisa que pode ser comprovada logo. Ou se alguém não podia mexer um braço, um músculo atrofiado, e ficou livre disso, isso são testemunhos que podem ser dados de maneira imediata. E tem outros que serão dados nos próximos dias, porque não tem comprovação imediata, que necessita uma maneira de ter um comprovante, às vezes até por meio de um exame. Se alguém tem diabetes, foi curado? Não tem como. Eu fui curado da diabetes, como é que sabe que foi curado? Ah, não sei. Então pode fazer um exame. Se você creu que Deus operou em ti, porque algumas coisas de Deus aconteceram no corpo de alguns irmãos hoje à noite. Eu creio nisso, irmãos. Isso aqui não é para trazer uma motivação. Não, pastor que só fica assim de maneira motivacional, não é pastor. Isso pode chamar um incrédulo que sabe também motivar pessoas, ele faz a mesma coisa. Um pastor tem que chamar, ele tem que atrair a presença do Espírito de Deus. E aí as coisas acontecem. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra. Lá no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 13, tem umas coisas lindas da parte do Senhor ali. Êxodo 13, 17. A presença de Deus nos faz tão bem, né? Hoje é o dia do Senhor, dia que a igreja se dedica em especial a Deus. Você chegou aqui 8 da noite já, mas espero que você tenha andado com Deus já durante o dia, né? De manhã, de tarde. Eu tiro meus tempos com Deus todos os dias, é claro, e peço que você o faça também na sua casa. Para não ser também cristão só de igreja, né? Nós somos crentes em casa, lemos a Bíblia, oramos. Hoje de manhã tive um tempo com Deus, hoje à tarde tive um tempo com Deus. Porque eu preciso para a minha existência espiritual. Não só para pregar a palavra, eu preciso para me alimentar. E todos nós crentes precisamos assim. Vamos lá? 13, 17 de Êxodo. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas e muitas vezes na vida, Deus nos leva por um caminho que nós não queremos ir. E às vezes por um caminho que nós não imaginamos. Diz aqui nessa palavra de Deus, que quando Israel saiu do Egito, Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais perto. O caminho mais perto era pela terra dos filisteus. Apenas do Egito a Canaã, era apenas 320 quilômetros. O Arinei falou que ia a Canguçu todo fim de semana. É 320 Canguçu. Daqui a Canguçu eu me animo a fazer de a pé em 15 dias. Dá para fazer ou não dá um homem caminhando acelerado? 320 quilômetros, precisa caminhar. Quantos por dia? Digo aí quem é rapidinho de conta. 320 em 15 dias. 20 quilômetros por dia. É isso? 20 quilômetros é moleza? É ou não é? É daqui um pouquinho mais do que o centro de Porto Alegre. Não sei se você se deu de conta disso. É daqui a São Leopoldo, não faz num dia. Mas tem que ser muito devagar. Hein? Até a mulher grávida faz em um dia. Com 8 meses de barriga. Daqui a São Leopoldo. Estou exagerando um pouquinho, tá? Mas era pertinho. Eles levaram 40 anos. O que se faria, vamos dizer, arredondando para o número máximo, se fazia em 40 dias. Caminhando tranquilo, porque era muita gente, claro. E aí tinha vaca, tinha camelo, tinha boi, tinha cabrito, tinha ovelha, tinha de tudo junto. Aí atrasa um pouco a caminhada. 40 dias para fazer 320 quilômetros. A gente sabe que eles levaram 40 anos por desobediência. Mas Deus não permitiu que eles fizessem o caminho mais próximo. Porque lá no meio desse caminho mais próximo, havia um povo que briga com Israel até hoje. Os filisteus, que são os mesmos palestinos, essa guerra. Esses dias aqui era mais ou menos 1500 antes de Cristo. Já estamos em 2000 depois, portanto, 3500 anos já tem essa guerra. E Deus disse para Israel: por esse caminho que tem um povo muito guerreiro, eu não vou permitir vocês irem. Sabe por quê? Porque Israel ia ver aqueles guerreiros profissionais e ia ser tomado de medo, ia querer voltar para o Egito. Eu comecei te dizendo, Deus muitas vezes te leva por um caminho mais distante, por um caminho desconhecido, porque esse caminho pela terra dos filisteus, essa era a rota comercial, a rota militar, onde todo mundo passava. Esse era o caminho conhecido. Agora o nosso Deus nos ensina a andar por fé. E quando andamos por fé, nós vamos andar muitas vezes na vida num caminho desconhecido. E quando você vai por um caminho desconhecido, bom, então eu posso ir, mas me dá um mapa. Ou alguém diria, hoje já mais modernamente, tem nos automóveis um GPS. Você bota aquele aparelhinho, diz a rua da cidade que você quer ir e o aparelho te leva lá. E ele diz, agora à direita, 100 metros, 200 metros, pegue a esquerda. Eu andei uma vez num automóvel que tinha um aparelho desses. É coisa mais fácil dirigir. Ele te diz tudo onde tu tens que ir. Isso é via satélite. Então você não precisa saber nome de rua. Você não precisa saber endereços. Se você não sabe, você só digita ali, ele te leva lá. Mas isso não tinha nos dias de Moisés. Deus levou eles pelo caminho do deserto. Veja no verso 18. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo perto do Mar Vermelho. E arregimentados, organizados, subiram os filhos de Israel do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe daquilo que mais te causa medo. Deus sabe. Deus sabia que o seu povo é um povinho pobre. Até dá para dizer, lá tirado da escravidão, miserável. Deus sabia que eles tinham passado 400 anos debaixo de um jugo opressor. O Egito era o maior império daqueles dias, o império militar. Eles tiveram 400 anos apanhando. Eles não tinham forças para lutar. Eles não tinham forças para guerrear. E nem tinham armas para isso. Se eles fossem enfrentar guerras, eles iam ser tomados de medo. Não precisavam nem lutar. O medo deles próprios destruía. Deus disse, o meu povo não está pronto para enfrentar guerras. Vou fazer outra rota com eles. Quando você não está pronto para uma determinada luta, Deus não permite que você tenha que enfrentá-la. Deus te ama. Você sabia? Deus nunca vai permitir. Você tem que enfrentar um obstáculo maior do que a tua capacidade. Deus nunca vai permitir. Depois lá o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, que não nos sobreveio tentação ou provação que não seja humana. Mas juntamente com a provação, ele traz o livramento. Portanto, tudo que nos acontecer é algo que está em condições nossas de suportar. Mas aqui Deus viu, eles não suportam guerra. Eu não vou deixar meu povo passar no meio do povo guerreiro. Vou levá-los por outra rota. Mas a outra rota ninguém conhecia. Até nem era rota. Não era caminho de caravanas. Por que que alguém ia viajar ali, com certeza, mais de 1.000 quilômetros, se podia fazer um atalho de apenas 320 quilômetros? Não era caminho de ninguém. Mas Deus escolheu levar o seu povo pelo deserto. E lá no deserto vieram lutas também. E Deus proveu tudo que Israel precisou. Veja no verso, deixa eu ver aqui, no 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Bom, você lê esse verso, e aí, pastor? Não tem nada aí. Calma, tem algumas coisas lindas aí. Etã era a última cidade, eles estavam saindo do Egito, era a última cidade na fronteira com o deserto. Era a última cidade que tinha vegetação, era a última cidade que tinha fortificações, que tinha então, vamos dizer, alimentos, tinha provisões, tinha lugar onde descansar, tinha tudo. Saiu de Etã, entrou no deserto. Até Etã, Israel conhecia, porque Israel era escravo em todo o Egito, e até aquela cidade eles conheciam. Mas deram um passo para dentro do deserto, não conheciam mais. A próxima cidade aqui, depois de Etã, eles já estavam no que é hoje a Arábia Saudita. Em Etã, termina uma fase e começa a outra. Nós estamos apenas começando o ano. Hoje é dia 10. É início de ano. Tu sabes o que vai te acontecer esse ano? Não. Sabes o que vai acontecer amanhã? Não. Sabes o que vai acontecer na próxima uma hora, duas horas? Não. E nós andamos nesse mundo, nós que cremos no Senhor, como peregrinos, como pessoas. Nós temos um destino, a vida eterna, mas todo o caminho que vamos percorrer até chegar lá, eu não sei qual será. O tipo de dificuldades que aparecerão, não sei. O tipo de lutas, não sei. Mas uma coisa eu sei, que nunca vai me acontecer algo que eu não possa suportar. Isto eu sei, porque Deus me mostra na palavra dele. E tudo que vier é porque está no meu nível de suporte. Entenderam, irmãos? Entenderam essa palavra? Pode ser que você está entrando numa fase da sua vida que você diga, pastor, eu estou como que saindo de um lugar confortável e estou dando o primeiro passo no deserto. Mas aqui aconteceu para mim a coisa mais linda que Israel experimentou. A saída do Egito foi linda, aqui é o processo de saída ainda. Mas veja o verso 21. Diz ali que o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar. a primeira vez que diz que Deus apareceu agora numa coluna de fogo e numa nuvem. É a primeira vez que tem essa manifestação específica para Israel. Quando eles saíram do território, ainda que escravo, mas conhecido, eles conheciam o Egito. Quando eles saíram de Etã e pisaram no deserto, aparece a nuvem. A nuvem vai guiá-los pelos próximos 40 anos. Apesar de tropeços de Israel, da desobediência, apesar de um monte de coisa errada que eles fizeram no caminho, sempre tinha gente fiel no meio dos israelitas. Você conseguiu captar essa ideia principal? Quando sai de algum tipo de segurança própria, sai da rota conhecida, sai de algum tipo de conforto, você pisa num lugar que você não conhece. Sabe quem vai te levar? Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, o Senhor vai contigo. Tu não vai entrar em deserto nenhum sem Deus. Tu não precisas entrar e nem precisa temer nada. O Senhor vai contigo. E aqui dizia que essa nuvem e esse fogo era de dia e de noite. Diz ali no verso 22, veja na sua Bíblia. Nunca se apartou do povo a coluna. Nunca, quer dizer, jamais se apartou de Israel a coluna. Essa coluna de fogo era um símbolo para a presença de Deus. Eu já disse aqui na quinta-feira, venha o que vier, o Senhor está conosco, porque não vai vir nada sobre mim que não seja do próprio Deus. Não vai vir nada sobre você que não seja de Deus, a não ser se você sai a pecar por aí. Aí vem do diabo as coisas também. Mas se você está andando com Deus, tudo que vier este ano, vem da parte de Deus. Até se Deus permitir algum tipo de luta, pode dar glória a Ele, porque isso veio dEle e é para te fortalecer. Mas pastor, eu não sei o que vai acontecer. Quando nós não sabemos, é a coisa mais linda. Como assim? Eu não sei o caminho. Israel nunca tinha ido a Canaã. E se alguns israelitas tivessem ido, tinham ido pela rota dos filisteus. Mas por esse caminho ninguém tinha ido. Se alguém perguntasse a Moisés, onde está o mapa? Moisés ia dizer, olha a coluna aí, esse é o nosso mapa. Esse é o guia. Onde está o GPS? Não tem. Onde está alguma rota, alguma coisa que nos diga o rumo? Antigamente falaríamos, onde está a bússola? Onde está a direção? Moisés, tu tem direção a nos dar? E ele teria que dizer, não, eu não. Mas a coluna está aqui. Por onde a coluna for e o fogo for, nós vamos. Amém, irmãos? E é assim que o Senhor vai nos guiar. É assim. Nunca se apartou. Era o sinal da presença de Deus. Era o sinal para mostrar o rumo. Era mostrar a direção e a provisão de Deus. Nesse ano, poderá nos faltar algumas coisas. E eu vou dizer o quê? Poderá nos faltar conhecimento. E nos falta do dia de amanhã. Se eu perguntar para vocês o que vai acontecer no dia 20 de setembro desse ano, ninguém sabe. Pode chamar quem quiser aí que não sabe. Não sabe, mas Deus sabe. Nos falta o conhecimento, mas sabe o que não pode faltar? A fé. A fé não pode faltar. Eu não sei o que vai acontecer em 20 de setembro, nem em 1º de agosto, ou em 10 de junho, não sei. Mas uma coisa eu sei, que se eu estiver lá, pela graça de Deus, o meu Senhor está lá me esperando, porque é Ele que cria cada dia. É Ele que cria. O Senhor guiava Israel por um caminho desconhecido. Por um caminho que era estranho a eles. E o Senhor Deus estava à frente. Fica bem claro nessa palavra que estamos lendo hoje, irmãos, e pregando ela, que o Senhor é o maior interessado em nos levar para recebermos as bênçãos. O Senhor é o maior interessado, mais do que nós mesmos. A nós só cabe entender para onde o Senhor está indo. Em que direção o Senhor está nos dando. Por exemplo, se alguém está desempregado e de repente aparecem duas ou três ou quatro ofertas de trabalho, e aí qual que eu pego? Pede para Deus te dar direção. Ele vai dar. Pede. Se alguém tem uma decisão familiar a tomar, peça para o Senhor, Ele vai dar direção. Mas se você chegar para mim e de repente eu vou dizer, olha, eu não sei o caminho também. Eu estou na condição, por exemplo, do Moisés, não sei. Mas vamos perceber para onde Deus está indo, para onde que Deus está abrindo as portas, para onde Deus está guiando. E isso você percebe a maneira que você está próximo de Deus, em oração, você está na palavra, você está com pessoas que conhecem a Deus, elas podem também ajudar a perceber para onde Deus quer te levar em cada uma das situações. A palavra de Deus diz muito claro que o Senhor, Ele é guia. Guia é aquele que mostra o caminho. O Senhor é. Tem uma palavra, irmãos, ali em Isaías que diz assim, Isaías 42, 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falusei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos os tornarei planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Deus vai tornando caminhos esburacados em planos. Deus vai guiando cegos. Deus vai abrindo onde tem trevas, trazendo luz. É esse, é o Deus que diz aqui, os guiarei. E quando você anda perto de Deus, sabe o que acontece contigo? Você não erra o caminho. Nem estou falando em questões de pecado. Estou falando em tomar decisões. Em perceber o que o Senhor quer que eu faça em cada caso particular meu. Você vai perceber essas coisas. Muitas vezes Deus pode te dizer, vai, visita alguém agora. Largue tudo e vá visitar. Largue tudo. Pode ser que Deus te diga, agora vá lá e dá um presente para um irmão. Dá uma oferta para um irmão. Vai e faz. Mas eu estou apertado, vai e faz. Porque quando Deus fala, o mesmo Deus que mandou dar, é o Deus que daqui um pouco vai te dar. Mas tem que obedecer. Tem que obedecer o Senhor. Se o Senhor te diz, vai e ora por uma pessoa. Mas Senhor, eu não sei orar direito. Não estou falando em orar direito. Deus mandou orar. Deus mandou você particularmente exercitar a fé numa situação particular. Exerça. Não fique tímido. Mas será que Deus falou comigo? Você é crente em Jesus, o diabo é que não foi. Será que o diabo teria interesse em mandar dar uma oferta para alguém? Será que o diabo ia ter interesse em mandar curar alguém? Não, ele quer matar, a Bíblia diz. Vá e faça. Mas será que é esse caminho? Siga a nuvem. Siga a nuvem. Nós precisamos cada vez mais aprender a discernir os sinais que Deus vai nos dando. Muitas vezes as pessoas falam, pastor, Deus não fala comigo. Se nós começamos a conversar, ou você começa a conversar com uma pessoa mais madura na fé, essa pessoa logo vai te mostrar que Deus tem falado contigo muitas vezes. Pode ser que você não tenha entendido. Pode ser que às vezes a preocupação é tanta no teu coração que Deus já falou, mas está tomado de preocupação. A preocupação acaba sendo uma barreira para você entender o que Deus está dizendo. Ou às vezes são medos, às vezes é a falta de fé para uma situação específica. Não deixe essas coisas abafarem a voz de Deus. Deus aqui tinha falado com Moisés, sim, mas Deus falava com Moisés. Mas o povo simples aqui tinha muito medo. Tanto que Deus nem deixou eles pelo caminho mais perigoso. O que que Deus tinha que fazer para aquelas pessoas que ainda não sabiam andar por fé? O que que Deus fez? Manifestou a presença dele visível numa coluna de fogo e visível numa nuvem. Eles estavam aprendendo a fé, não estavam? Os israelitas nem conheciam bem a Deus, eles sabiam pouca coisa do Senhor. Eles, o grande povo aqui, tinha ouvido falar da fé de Isaac, Abraão, de Jacó, mas eles mesmos não tinham muitas experiências. Moisés teve uma grande experiência, sim, com Deus. Mas tudo aqui era novato na fé, que quando vê o inimigo treme, e Deus, para ensiná-los, Deus como que se tornou presente e visível. E aquelas pessoas foram e conseguiram caminhar muito tempo, como que vendo Deus. Hoje nós não enxergamos Deus, e nós não enxergamos coluna de fogo, e nem enxergamos nuvens. Eventualmente Deus pode dar algum sinal particular para um e outro de nós, mas no geral não se vê. Mas sabe o que que a Bíblia diz? O Senhor Jesus falou lá em João capítulo 16, ele disse que o Espírito Santo, ele nos guiará para onde? Por toda a verdade. Tudo que tu precisa saber, pergunte ao Espírito Santo. Mas pastor, como? Pergunte, você vai ver que a resposta vem. Quantas vezes eu não sei o que fazer? Você não sabe o que fazer em algumas situações da vida. Não sabe que conselho dar para alguém que te traz um caso difícil. Não sabe que atitude tomar, às vezes, com um filho. Não sabe como se portar diante de uma ofensa sofrida. E você vai ter que perguntar, Espírito Santo, o que eu faço agora? Me guia pelo caminho que é o teu. Diz o apóstolo Paulo, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Os filhos de Deus sabem ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo guia, como Jesus também guia. Em Mateus capítulo 2, vai é dito a respeito de Belém, que era uma pequena cidadezinha: de ti sairá o guia de Israel, que há de apacentar o meu povo. De ti, Belém, sairá o guia. O guia é aquele que vai na frente, mostrando o caminho. Estamos começando o ano. E eu preciso, e você precisa, todos os dias, que o Senhor vá à tua frente. Não tenha medo. Você viu por essa palavra, você pode voltar a ler em casa, Êxodo 13 de novo, 17 em diante. Deus nunca vai permitir uma luta maior do que a tua capacidade para suportar. Nunca. Ele sabe a tua estrutura. Ele conhece. Deus sabe a nossa capacidade, Deus conhece os nossos limites. E se alguém não quer nos destruir, esse alguém é o nosso Senhor. Ele não quer. Confie nele. Ele vai à frente. Israel tinha essa coluna e esse fogo à frente. nós, depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, nós temos o Espírito Santo. E pode ser que Deus vai te levar esse ano para experiências que você nunca teve. Nunca. E não tenha medo de experiências novas. Ou desafios novos. Ou lutas novas. Não tenha medo. Sabe o que a Bíblia diz que é para a gente ter? Fé. Nós não somos o povo do medo. Ainda que o medo quer vir, lute contra ele. Vem setas do diabo na sua mente, dizendo não vai dar certo. E se Deus não aparecer para socorrer? Eu nunca vi o nosso Deus não aparecer no cenário quando estamos em necessidade. Eu nunca vi Deus não aparecer. Esse ano está fechando os 30 anos que eu ando com o Senhor. Nunca Deus se atrasou. Também nunca Deus se adiantou. A gente às vezes gosta, Deus, age logo, Deus, age logo. E Deus está ali te treinando na tua fé. Deus está treinando a tua perseverança. Deus está treinando o teu amor por Ele. Não peça para Deus interromper o treino. Porque se não treinar, ninguém consegue, no mundo do atletismo, a ganhar nada. Se não treinar, e treinar muito. Deus está à frente. E a primeira vez que Deus apareceu aqui, desta forma, foi quando Israel pisou no deserto. Deus aparece. Cada nova situação, uma nova maneira de Deus aparecer e suprir. Deus sempre aparece. Amém, irmãos? Tem fé para viver esse ano? Tem fé para viver esse ano? Amém! Venha o que vier, somos do Senhor. Eu gosto muito daquela palavra que os três amigos de Daniel, quando foram ameaçados de serem jogados na fornalha, 7 vezes mais aquecida, aquele rei Nabucodonosor, furioso, que aqueles moços não se ajoelharam para uma estátua de ouro que ele fez. Aqueles moços disseram para o rei, olha rei, fique sabendo, se o nosso Deus quer nos livrar das tuas mãos, ele nos livrará. E se nosso Deus não quiser nos livrar, que é chegada a nossa hora, então nós vamos morrer e somos do Senhor, quer na vida, quer na morte, somos do Senhor. É assim, irmãos, venha o que vier, mas o que vem, eu sei que sempre será da parte de Deus e é bom para mim. Você crê? É assim que nós caminhamos, aqueles que têm fé em Jesus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus fantástico. E eu quero te dizer que você pode entregar toda a tua vida para Deus cuidar. Você pode entregar o que você tem para Deus cuidar. Isso não isenta a tua responsabilidade. Mas chama Deus para dentro das tuas situações. É isso que eu estou dizendo. Você pode entregar teus filhos para Deus. E deves. Maridos, esposas. Entreguem para Deus. Você vai ver que Deus vai surpreender. A gente diz Deus vai surpreender, mas a surpresa é para nós. Porque a surpresa de Deus é a normalidade dele. Ah, milagre, todo mundo fica maravilhado. É verdade. A irmã ali foi dada desenganada na linguagem popular. Mas Deus disse, não, ela não vai morrer. Ela vai viver. É Deus que diz essas coisas. Às vezes a gente vê gente com muito dinheiro, gente segura de si mesma, gente que confia em si, nos seus bens. Aparece uma doencinha qualquer aí, acabou. Uma vez eu soube da história de uma pessoa famosa, muito bem sucedida na sua profissão. Era uma pessoa na área das ciências aeronáuticas. Era super, era o top de linha. Muito orgulhoso, porque era o melhor da turma. Era sempre o melhor nos treinamentos, era o melhor piloto, era melhor isso, era melhor tudo. Era o número um. E essa pessoa, num dos seus treinamentos, tinha que viajar para uma região de malária. E um mosquitinho da malária picou. Essa pessoa tão cheia de si mesma. O indivíduo só não morreu pela graça de Deus. Se um mosquitinho, um, pode fazer uma pessoa ir à beira da morte. E um mosquitinho é nada comparado ao poder todo de Deus. Sabe como é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai destruir Satanás? A Bíblia diz: com o sopro da sua boca. Satanás, no meu entender, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro que ele não é criador, ele é uma criatura, está abaixo. Mas vamos dizer, dentre as criaturas, provavelmente era o número um, pelo que a gente lê nas Escrituras. Então, depois da Trindade, provavelmente era o próximo no escalão celestial. E essa fera pintada na Bíblia de serpente, de dragão, de enganador, de sedutor, de tudo que é coisa, tipo assim, forte, maligna. Sabe como é que essa fera espiritual será destruída? O Senhor Jesus simplesmente vai fazer assim. Caiu. O sopro de Jesus vai jogar ali dentro do lago do fogo. O Senhor não tem nada difícil. Também todo orgulho humano vai caindo por terra. Esse novo ano, meu irmão, minha irmã, eu só quero te convidar a dar Deus à frente da tua vida. E voltamos a conversar em 31 de dezembro. Se você fizer isso, deixar, pode pisar no deserto, pode vir etapas que você não conhece, não tem problema. A presença de Deus vai se manifestar ali. De repente, alguns passarão enfermidades. Tomara que ninguém de nós. Alguns passarão luta em trabalho. Outros, às vezes, lutas familiares. Põe o Senhor à frente. E você vai ver o Deus que luta por nós. Ele é um guia que não abandona. Não é como um guia de turismo que não conhece ninguém dos turistas. Um guia de turismo diz, olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Às vezes é pontos históricos, pontos geográficos. E se vier uma, tipo uma tempestade, uma avalanche, um terremoto, eu só sei que o guia de turismo vai tentar salvar a pele dele. E cada um salve a sua. Mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo e Deus Pai, para todos os três tem a palavra guia. Ele vai à frente. É uma presença que vai à frente e uma presença protetora. E isso nós temos para esse novo ano. Você tem? Eu tenho. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Deus. Apresente a Deus agora você mesmo. Apresente a Deus o seu pedido. Apresente a sua oração a Deus. É algo lá, pode ser do teu íntimo. Se queres abrir a boca para falar, podes fazer. Se queres orar só com a linguagem do coração, só nos seus pensamentos, diga para Deus, seja em quais forem os dias que vierem à frente. Diz aqui na escritura que lemos hoje, o Senhor nunca se apartou deles. E o Senhor não mudou. Essa história do povo de Israel, que eu li hoje à noite a vocês, irmãos, é de 3.500 anos atrás. Mas para Deus isso não muda nada, só muda para nós. Porque nós somos passageiros, Deus é eterno. Apresente a Deus. Peça, eu te peço um aspecto para você ser sempre fiel a Ele. Deus vai te livrar de situações que você não tem condições de enfrentar. Mas Ele também vai te levar para situações novas, porque Ele quer te ensinar. Esse é um ano para você exercitar muito a sua fé. Viva pela fé. Mesmo quando você não enxerga nada, parece que Deus sumiu. Parece que Deus não está agindo. Só parece. Porque às vezes Deus trabalha publicamente. E outras muitas vezes Deus trabalha nos bastidores onde ninguém enxerga. Mas Ele está sempre trabalhando por aqueles que o amam. Apresente a Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite tão linda aqui na tua casa. Por essa palavra que gera no nosso coração fé. Eu quero te pedir por todos os irmãos, todas as irmãs, te peço por mim, Senhor. Nos ajuda neste ano que ainda está começando. A deixarmos o Senhor nos guiar. Porque o Senhor nunca nos levará para situações de destruição. Jamais. Ainda que nos leve para o deserto, para um ensino de coisas novas e grandes. Mas o mesmo Deus que permite a luta, proverá o livramento. Obrigado, Senhor. Eu caminho pela fé. Neste novo ano, eu sei que os irmãos, aqui as irmãs, caminharão pela fé igualmente. Obrigado, Senhor. Te apresenta, Senhor. Eu não precisava nem te pedir isso, mas eu te peço, por todos nós. Te apresenta, Senhor, quando nós mais necessitamos. Quando deixamos os campos verdes de uma situação, às vezes, mais confortável, como era o Egito. E entramos no deserto. Uma nova manifestação do Senhor aparecerá. Te apresenta, Senhor. Sempre na hora certa. E será assim. Eu sei. Eu sei porque o Senhor Deus não muda. E a tua palavra diz que em ti não há nenhuma sombra, Senhor. Obrigado. Que podemos viver pela fé. Pela fé. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.